Assim você mata o papai. Ué! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. E, oh! Meu sorriso maroto fazendo aquele pagodinho diferente, diferente. Ué! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, diz a ele. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá, dança comigo agarradinho. Vem cá, e você vai gostar. Ah, vai, assim, pra mim. Delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Veja minha boca. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo.